Fecheiro 20, página 160. Que país é a Inglaterra e que pouco sabemos do seu funcionamento, até no que nos toca a nós, disse Richard. Nem será permitido que o meu advogado leia aos jurados uma declaração minha feita sob juramento? Não. Apenas podes falar para responder a uma pergunta direta do juiz. E a resposta terá de ser confinada a isso. E se encontrássemos a Anne-Marie, através da senhora Herbert Barton? A senhora Barton não existe. Willie Insull soltou um ruidoso soluço. Não faças isso, Willie, disse Richard em voz baixa. Não faças. É diabólico, exclamou Dick, utilizando uma palavra usada pelos dissidentes. Nota. Protestantes, dissidentes da Igreja Anglicana. A fim de nota. Resumindo, não temos então ideia de como o Sealy me vai acusar, nem quem são as suas testemunhas, nem sequer o que irá dizer, afirmou Richard com ar sério. E tudo isso terá lugar em Gloucester, a 12 léguas daqui. Resumindo, é isso mesmo, concordou o primo James farmacêutico. Por uns instantes, Richard deixou-se ficar sentado, em silêncio, mordendo o lábio inferior enquanto refletia. Mas sem que tal fosse um sinal de ansiedade. Depois encolheu os ombros. Mas isso será depois, prosseguiu. Entretanto, tenho necessidades urgentes: trapos para proteger os tornozelos, panos para me lavar e panos para limpar o traseiro. Contorceu o rosto. Lavo-os depois ali no cano e uso-os úmidos, se tiver de ser. Estas pobres criaturas estão tão desanimadas que nem energia têm para roubar. Mas duvido que os meus panos não desaparecessem se os pendurasse a secar. Terei de pagar a um dos carcereiros para me cortar o cabelo. Quero sabão, mudas de roupa de poucos em poucos dias, camisas, meias, ceroulas e panos limpos, sempre panos limpos. Mais algum dinheiro que dê para beber cerveja fraca. A água daqui vem pelo cano de Pugsley's Well e aposto que não é boa para beber. Respirou fundo. Sei que isso custará dinheiro, mas juro que a partir do momento em que fico livre, começo a pagar. Em resposta, o primo de James farmacêutico abriu a arca de madeira com ar de mago de feira. Já tinha pensado nos panos, disse, mexendo lá dentro. Se te for possível, mantém esta caixa sob a tua custódia. Senta-te em cima dela, ou faz como o Dick, e ata-a ao dedo grande do pé. Evidentemente que o carcereiro a inspecionou minuciosamente quando entrei. Soltou uma risada abafada. Nada de limas ou de serras, e era com isso que ele estava preocupado. Todavia parece-me estranho que tenha permitido uma navalha e uma tesoura. Talvez que os carcereiros não se preocupem se os presos cortarem o pescoço uns aos outros. Uma tira de couro e uma pedra de amolar. Ergueu a tesoura e entregou-a a Dick. Começa a cortar, primo. Cortar o cabelo de Richard? Não sou capaz, exclamou Dick, desconcertado. Tens de ser. Sítios como este estão infestados com toda a espécie de parasitas. O cabelo curto não os afasta, mas pelo menos não serão tantos. Pus também um pente fino, Richard. Corta também os pelos do corpo, ou então arranca-os. Tenho muito poucos, de modo que bastará cortá-los. O primo de James farmacêutico continuava a mexer na caixa, tentando a muito custo tirar lá de dentro uma coisa pesada, com uma forma estranha. Finalmente conseguiu e pousou o objeto no chão. Não é uma maravilha? Perguntou. Richard, Dick e Willie olharam para aquilo sem perceberem do que se tratava. De certo, primo James, mas o que é? Perguntou Richard. Um filtro, respondeu o primo James farmacêutico, orgulhoso. A parte de pedra, como podem ver, é um prato, com o fundo levemente cônico e contém cerca de 3 quartilhos de água. A água escorre através da pedra e pinga do fundo para o prato de latão que se encontra por baixo dela. Não sei que magia acontece dentro da pedra, mas a água no prato de recolha é doce e fresca, como a da melhor nascente, que também é pura e fresca porque viaja através de pedras porosas, explicou, lançando-se num dos seus entusiasmos científicos. Ouvi dizer que os italianos, gente esperta, têm filtros destes, mas nunca consegui deitar a mão a nenhum. Então, há cerca de um ano, um amigo meu, o capitão John Steins, voltou das terras brasileiras com um carregamento de grãos de cacau para o Joseph Fry e de cochinilha para mim. Aportou em Tenerife para meter água, que a ilha tem em abundância. Alguém lhe mostrou isto, pensando poder interessar o mercado inglês. Neste momento é exportado para aqueles sítios de Espanha onde a água é terrível. Assim, deu-me-o a mim e não ao Fry, que não pensa em mais nada senão em chocolate. Experimentei-o com a água do cano de Pugsley Well, que é intragável, como bem disseste, Richard. Não admira, o cano é de madeira e passa por três cemitérios. Como experimentaste, Jim? Perguntou Dick com um olhar sofredor, estremecendo à medida que cortava o cabelo espesso e encaracolado do filho. Bebi, eu próprio, a água do filtro, naturalmente. Já sabia que ias dizer isso. Comecei a importar filtros de Tenerife e pensei imediatamente em ti, disse o primo James farmacêutico, voltando a metê-lo dentro da caixa. Vai fazer-te jeito, Richard, embora tenha de te avisar que não dura eternamente. Aquele que experimentei começou a cheirar mal e a água ficou turva depois de 9 meses. Mas é fácil ver quando começa a corrupção. O interior da tigela de pedra começa a ficar coberto com uma substância castanha e pegajosa. Porém, continuou, o documento que vinha com o primeiro carregamento dizia que um filtro sujo pode ser purificado, metendo durante 1 ou 2 semanas em água do mar, limpa, secando depois ao sol durante outro tanto tempo. Suspirou. Infelizmente, em Inglaterra não é possível. Primo James, disse Richard sorrindo com enorme afeição, beijo-te as mãos e os pés. Não precisas de ir tão longe, Richard. Ergueu-se, sacudiu as mãos, depois mudou de tom. Trouxe hoje a caixa porque ninguém me diz quando serás transferido para Gloucester. Como o tribunal só voltará a reunir-se na quaresma, pode não ser em breve, mas também é possível que seja amanhã. E o James do Clero disse-me que viria visitar-te. Será uma alegria vê-lo, disse Richard, sentindo-se um pouco tonto. Levantou-se enquanto Dick, ainda de cócoras, juntava o cabelo que lhe tinha cortado. Meu pai lava as mãos com vinagre e óleo de alcatrão. E até lá não toco no rosto. Traga-me roupa interior limpa e sabão, imploro-lhe. A transferência não foi feita no dia seguinte. Richard e Willie mantiveram-se na Bristol Newgate até ao ano novo de 1785. Uma felicidade até certo ponto, já que a família podia suprir-lhe as necessidades. Uma maldição, noutro aspecto, pois testemunhavam a triste situação em que se encontrava. Decidida a ver Richard com os seus próprios olhos, Mag veio uma vez. Porém, depois dos horrores de encontrar o filho no meio daquela horda de desgraçados, bastou olhar-lhe o rosto e a cabeça rapada para desmaiar. Mas não seria o pior. Logo a seguir ao Natal, o primo James farmacêutico apareceu sozinho. Foi o teu pai, Richard. Teve uma apoplexia. Richard lançou-lhe um olhar irreconhecível. Mesmo com o que acontecera ao William Henry, a tranquilidade e a centelha de humor não tinham desaparecido completamente. Mas agora sim, os olhos de Richard mantinham-se vivos, mas observavam mais do que reagiam. Vai morrer, primo James? Não, deste ataque não. Pulo de rigorosa dieta e espero garantir que não se repita a segunda e terceira vez. O braço e a perna esquerdos estão afetados, mas pode falar e não ficou com os processos mentais desordenados. Manda-te um abraço, mas achamos que não é aconselhável que te visite aqui em Newgate. Ah, e a Cooper's Arms vai matá-lo ter de abandonar. Não há necessidade de abandonar. O teu irmão mandou o filho mais velho para ser ensinado na profissão de aprovisionador. É bom rapaz. E não tão ávido de dinheiro como William. Suspeito que esteja satisfeito por ter saído de casa. A mulher do William é severa e vigilante. Bom, não preciso dizer-te. Atrevo-me a pensar que foi ela que se meteu e proibiu o Will de me vir visitar à prisão. Deve lamentar a perda de um afiador de serras gratuito, afirmou Richard sem rancor. E a mãe? A Mag é a Mag. A sua resposta para tudo é o trabalho. Richard não replicou. Sentou-se nas lajes, com as pernas estendidas, e a seu lado, Willy, a sua sombra. Contendo as lágrimas, o primo, James Farmacêutico, tentou observá-lo, como se fosse um desconhecido, o que naquela ocasião não era muito difícil. Como seria possível que estivesse muito mais formoso do que antes? Ou talvez nunca tivesse notado a sua formosura. O cabelo mal cortado, com apenas 1 centímetro, já tentava encaracular e revelava a bela forma do crânio. Os malares salientes e o nariz aquilino destacavam-se-lhe numa face macia e sem rugas. Se o rosto se tinha alterado, então a mudança dera-se na boca. Mantinha o lábio inferior sensual, porém o todo era agora mais firme e sério, tendo perdido os seus contornos calmos e sonhadores. As sobrancelhas finas, arqueadas e negras, sempre muito próximas dos olhos, pareciam agora mais suas, mais acentuadas, como se tivessem sido gravadas na pele. Tem 36 anos e Deus está a experimentá-lo, como experimentou Job. Mas seja como for, Richard está a voltar o feitiço contra o feiticeiro, sem enganar ou insultar o senhor. Durante este último ano, perdeu a mulher e o único filho. Perdeu a fortuna, a reputação, a família, como é o caso do irmão egoísta. Mas não se perdeu. Como sabemos pouco a respeito daqueles que pensamos conhecer toda a vida. De súbito, Richard esboçou um luminoso sorriso com os olhos a brilhar. Não te preocupes comigo, primo James. A prisão não tem força para dar cabo de mim. É apenas mais uma coisa que eu tenho de ultrapassar. Possivelmente porque poucos condenados eram transferidos de Bristol para Gloucester, Richard e Willie receberam o aviso da mudança com 2 dias de antecedência, numa desolada semana de janeiro. Podem levar tudo o que conseguirem transportar, disse Walter, o carcereiro-mor, quando o levaram à sua presença. Nem mais uma pulga. Não vos é permitido uma carroça ou um carro de mão. Não lhes disse quando deveriam partir, nem em que tipo de transporte. Mas Richard também não perguntou. Willie, morto por saber, teve de se ocupar a gemer de uma dor provocada pelo pé de Richard sobre o seu. A verdade era que Walter lamentava bastante ver Richard Morgan dali para fora. Trouxera-lhe um belo lucro nos 3 meses do seu encarceramento. Os parentes alimentavam-no, a ele e a Insel, o que significava para Walter mais 2 dinheiros por dia. O pai enviava-lhe todas as semanas para os seus aposentos um galão de rum e o elegante primo farmacêutico deixava regularmente cair uma coroa na sua mão estendida. Se não tivessem sido essas gratificações, haveria considerado Richard Morgan um louco, potencialmente violento, e tê-lo-ia enviado para o St. Peter's Hospital. Bem longe dali, até que Gloucester o reclamasse. Era realmente louco. Todos os dias lavava todo o corpo com sabão e água gelada do cano. Limpava o traseiro a um pano, que depois lavava. Não se sentava no retrete. Conservava o cabelo curto. Nunca visitava a taberna. Passava a maior parte do tempo a ler livros que o primo, reitor de St. James, lhe trazia, e o ato mais louco de todos, enchia diariamente uma enorme tina de pedra com água do cano e bebia a que pingava para um prato de lata que ficava por baixo. Quando Walter lhe perguntara o que estava a fazer, respondera-lhe que transformava água em vinho, como nas bodas de Canaã. Louco, louco varrido. Aqueles 2 dias significaram para Richard a possibilidade de tornar mais confortável a sua estada na cadeia de Gloucester. O primo James do Clero trouxe-lhe um novo casacão. Como vês, Richard, a tua prima Elizabeth, era a sua mulher, coseu no casaco um grosso forro de lã e manda-te dois pares de luvas. As de couro não têm dedos, as de malha têm. E eu enchi-te os bolsos. Não admirava que estivessem tão pesados. Ambos continham livros. Encomendei-os em Londres, através da Sendal, explicou o primo de James do Clero. São do mais fino papel e tentei não te trazer demasiada religião. Apenas a Bíblia e o Book of Common Prayer. Nota. Livro base do serviço religioso anglicano. Fim de nota. Fez uma pausa. Bunyan é batista. Se é que isso pode chamar-se religião, mas creio que o Pilgrim's Progress é um grande livro, de modo que também o pus aqui. E Milton. Notas. Pilgrim's Progress, visão alegórica da vida, da autoria de John Bunyan, 1628-1688, cuja primeira parte foi escrita na prisão. John Milton, 1608-1674, poeta cego, autor do Paraíso Perdido. Fim de nota. Havia também um volume com as tragédias de Shakespeare, outro com as comédias e a tradução das vidas de Plutarco, feita por John Donne. Richard pegou na mão do reverendo James e levou-a à face com os olhos fechados. 7 livros, nenhum deles muito grande. Tão fino era o papel, tão flexível a encadernação. Com o casaco, as luvas, a Bíblia, Bunyan, Shakespeare e Plutarco, conseguiste cuidar do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Nunca te poderei agradecer. O primo de James farmacêutico concentrou-se na saúde de Richard. Uma nova pedra para o filtro, mas não a mudes antes que seja necessário. Também é tão pesada como pedra pomes, não é verdade? Óleo de alcatrão e um sabão novo, muito forte. Gastas muito sabão, Richard, e depressa. A minha pomada de asfalto especial, que cura tudo, desde feridas a psoríase. Tinta e papel. Pus um arame na rolha de tinteiro para que não verta. E olhe para estes, Richard, murmurou, como sempre, encantado e entusiasmado com um artigo novo. Chamam-se aparos, pois desempenham a mesma função que uma pena afiada e deslizam até à ponta de aço deste cabo de madeira. Importei-os de Itália, embora tivessem sido fabricados na Arábia, onde parece que os gansos são poucos. Outra navalha, para o que der e vier. Uma grande lata de malte, para quando não conseguires comer fruta ou verduras. Evita o escorbuto. E panos, panos, panos. Entre a minha mulher e a tua mãe, os vendedores de tecido ficaram sem lençóis. Um rolo de ligaduras de linho e hemostático. Também um frasco do meu tónico patenteado, ao qual adicionei uma dracma de ouro, para que não te apareçam bolhas. Se ficares com bolhas ou carbúnculos, quando já não tiveres tónico, mastiga uma bala de chumbo durante alguns dias. O que não está camuflado nos trapos, está nas roupas. Franziu as sobrancelhas enquanto acabava de encher a arca. Receio que tenhas de meter coisas nos bolsos do casacão, Richard. Já estão cheios, respondeu Richard com firmeza. O reverendo James trouxe-me livros e não os posso cá deixar. Se o espírito me falhar, primo James, o bem-estar físico será irrelevante. Foi a possibilidade de ler que me manteve a sanidade mental durante estes 3 meses. A ociosidade é o pior dos horrores da prisão. A mais completa falta de coisas para fazer. Nos tempos de Bunyan, sim, tenho Pilgrim's Progress, um homem podia desempenhar um trabalho útil e mesmo vender o que tinha feito para sustentar a mulher e os filhos, tal como ele fez durante 12 longos anos. Aqui os carcereiros nem sequer gostam de nos ver caminhar. Sem livros, teria enlouquecido. Por isso tenho de os conservar. Compreendo. Depois de muito arrumar, desarrumar e voltar a arrumar, e conseguiu enfiar todo o tesouro dentro da caixa. Só depois de Willy se sentar sobre ela, conseguiram fechar os dois as duas enormes fechaduras. A chave ficou presa por uma correia em redor do pescoço de Richard. Quando ergueu a arca, calculou que deveria pesar pelo menos 25 quilos. Havia também uma caixa para Willy, mais pequena e muito mais leve. Ainda não foram inventadas palavras que possam exprimir a minha gratidão, disse Richard, com os olhos brilhantes do mais puro afeto. E eu agradeço-lhe, disse Willy, comovido até às lágrimas, apesar da presença de Richard. Assim se separaram para se encontrarem em Gloucester, na Quaresma, por ocasião de julgamento. Na madrugada do dia 6 de janeiro, Richard e Willy pegaram nas suas caixas e dirigiram-se ao corredor arrastando os pés, depois de terem passado a porta de grades. Ali, acompanhado por um desconhecido armado com uma moca, Walter aguardava-os para os fazer entrar na cela das ferragens. Por um fugaz momento, Richard pensou que lhes iam retirar os ferros para a viagem e soltou um suspiro de alívio. A caixa já era suficientemente pesada sem eles, mas não. O homem com ar lamentoso, que dirigia aquela câmara de horrores, pegou numa grilheta de ferro com 5 centímetros e fechou-a em redor da cintura de Richard. Tinha os pulsos algemados e as duas cadeias que vinham dos pés ligavam-se ao fecho do ventre. Depois, a corrente entre os tornozelos foi retirada e substituída por duas, indo respectivamente do tornozelo direito e do esquerdo ao fecho da cintura. Podia assim caminhar a passo normal, mas nunca com agilidade suficiente para fugir. Juntavam-se as quatro correntes num fecho sobre o seu umbigo. Conseguiu pegar na arca, descobrindo com grande prazer que as cadeias dos pulsos formavam um apoio para ela, distribuindo o peso entre os braços e o tronco. Apoia assim a tua caixa, Willy, disse para a sua sombra. Conseguirás segurá-la melhor. Segura, mas é a língua, vociferou Walter. O ar cortante no exterior parecia destilado do céu. Com as narinas e as pupilas dilatadas, Richard partiu à frente da sua escolta, que até ali não tinha pronunciado palavra. Um beleguim de Bristol? Que maravilha ver-se livre da fétida masmorra. Sabia que Gloucester era uma pequena cidade, portanto a sua cadeia deveria ser mais suportável do que a Bristol Newgate. O crime nas áreas rurais não era desconhecido, mas todas as gazetas afirmavam que era muito maior nas grandes cidades. Podia também consolar-se com a certeza de que tinha mais tempo de prisão atrás de si do que à sua frente. Os julgamentos da Quaresma seriam realizados em Bristol nos últimos dias de março. Oh, e o ar! O céu baixo e escuro ameaçava neve, mas as únicas partes em que sentia frio eram as orelhas, agora sem a proteção do cabelo. O chapéu protegia-lhe o couro cabeludo, porém o tricórnio de abas reviradas não lhe resguardava os ouvidos. Que importava? Com os olhos a brilhar, percorreu a passos largos a Narrow Wine Street, fazendo entrechocar as correntes. Apesar da hora matutina, Bristol era uma cidade madrugadora. As pessoas começavam a trabalhar logo após o amanhecer, para continuarem durante 8 horas no inverno, 10 na primavera e outono e 12 no verão. Assim, enquanto os três homens caminhavam, os dois condenados à frente, havia muita gente a olhá-los. Os rostos contorciam-se de terror. As pessoas afastavam-se precipitadamente para o lado oposto da rua. Ninguém queria tocar num condenado. As portas da fundição de Wasborough estavam abertas de par em par, com o seu interior transformado num inferno de chamas e rugidos. Obviamente, a Marinha Real iria receber as correntes de metal formadas por elos chatos para as suas bombas de porão. Desde que perdera o seu dinheiro, nunca mais ali fora. Dolphin Street, disse unicamente o beleguim. Quando chegaram à esquina, não em direção ao Cooper's Arms, mas sim para norte, em direção ao Froome. Muito bem, fazia sentido. As barreiras da estrada de Gloucester ficavam a norte. Isto provocou-lhe novas dúvidas. Quem estaria a pagar tudo aquilo? Ele e Willy estavam a ser extraditados de um condado para outro. E o que os iria receber, teria de pagar. Seriam ele e Willy assim tão significativos para o Gloucestershire que a região estivesse disposta a desembolsar várias libras numa viagem de mais de 10 léguas e o custo da escolta de Bulguin? Ou seria Silly que pagava? Sim, claro, Silly pagava. Com todo o prazer, imaginava Richard. Na Dolphin Street voltaram à esquerda e entraram em Broadmead. E no pátio de Michael Henshaw, que enviava carroças de carga para Gloucester, Monmouth e País de Gales, Oxford, Birmingham e até mesmo Liverpool, aí foram atirados para uma alcova cheia de estrume de cavalo, onde lhes foi permitido poisar as caixas e onde Willy ofegou, aflito. Pelo menos, pensou Richard, 3 meses de inércia não me privaram de toda a minha força. O pobre Willy não tem energia, mais nada. Mas mais 3 meses e ver-me-ei reduzido ao mesmo que ele. A menos que a cadeia de Gloucester me ofereça a oportunidade de trabalhar e me alimente como deve ser para que o faça. Mas se tiver de trabalhar, quem me guardará a caixa e manterá afastadas as mãos alheias? Não me furtarão coisas, como o óleo de alcatrão e o filtro. Mas os meus trapos e as roupas desaparecerão num abrir e fechar de olhos. E alguém poderá encontrar o compartimento dos meus guineus de ouro. Os livros poderão também desaparecer. Porque de certo não serei o único prisioneiro que lê em Inglaterra.